Se liga, porque aqui na Sexta VIP o grave faz boom. Exatamente. O grave aqui faz boom. Mas também faz pá. Pá. Boom. Agora, o baile da Sexta VIP vai começar. Hoje é na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho, pro gente. Tá bonito, tá? Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Quem é do Flamengo dá um grito. Hoje para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho, pro jeitinho que ele bota. Vai ficar chapado, vai voltar de palha agora. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Pop som! Senta pro chefinho, do jeitinho que ele bota. Vai ficar chapado, vai. Em clima de carnaval ainda, mamãe. RD, RD tá na moda. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostei. Pega do sorriso. Solis. Pega um pouquinho, tem Jonathan, tem Fabinho, o nosso trio VIP. E o nosso convidado da noite, Bico Mix também. Bora, maninho, Bico. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho, pro jeitinho que ele bota. Vai ficar chapado, vai voltar depois da hora. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Sexta VIP. Fica de marola. Senta pro chapinho, pro jeitinho que ele bota. Vai ficar chapado, vai voltar depois da hora. Sexta VIP. Toma só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma só gostosa. DJ Júnior Salles. Piscine amor. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tenho um bom... Bora, Patrick Mídia! E aí, levei. Isso aqui tá bom demais. Tá bom demais, o Magapala. E aí, bebê. Henrique do Paredão tá demais. Piscininha, amor. Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor. Henrique do Paredão, o top divulgador do DJ Geleia. Aqui, o rock não para, tá ligado? Mais uma parte dessa história entre eu e você. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí bebê, que delícia demais. E aí bebê? Piscininha amor, piscininha amor, ótimo pra gente namorar, hein? Namorar, papai, é? Solis. Pa, pa, pa, pa, pa. Sexta VIP, ela é a número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente. O trio VIP, ele é o número um. Pum, pum, pum. Tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Pum, pum, pum. joga, mano. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Bora, Patrick, mídia, mídia, mídia, papai. Pra todo lado, é pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até. Bora, meu parceiro Júnior, sale! O 10, aí, caixinha, falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. DJ Geleia, Geleia, Geleia. Bora, bota 3! Bota no 12, bota no 12. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho tá louco, não tá, papai? Tá louco, tá, tá louco, tá, tá, tá, tá, tá. Quem tá chegando? Papiço! Eu te falei que ela é louca, descarada. Baba sua presa com o poder dessa quicada. Essa menina tem um mistério. Família RD, ele é o... Fica sério, que ali, senta aqui, pra não parar de dançar. Bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas, enche a cara. Quem é do Flamengo, dá um grito! Tá, tá, tá. Tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar. Vai, tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a sentar. Vai, tá, tá, tá. Próxima sexta-feira, é o barulho que ela tem quando começa a quicar. Eu te falo. Lançamento do CD do 20º, segundo Mega Sound. Alessandro Mega Sound, que amanhã vou estar por aqui. Bora, Alessandro! Tem um mistério, quando é limpida o bagulho fica sério. Que cali, senta aqui. Não para de dançar, bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas. Próxima sexta-feira vai ser o Rock Doido, lançamento do CD do 22º Mega Sound, Alessandro. Tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar. Vai, tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a sentar. Vai, tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar. Que isso, moça? Agora eu vi que você tá mexendo de verdade, hein? Não para de mexer, não. Mais uma do MCGW. Caramba! Ei, ei, ei, ei. Falei que ela é louca, descarada. Baba sua brisa com o poder dessa quicada. Essa menina tem um mistério. Quando é limpida o bagulho fica sério. Quica ali, senta aqui, mas não para de dançar. Bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas, enche a cara. Mexe, não para. Ei, tá, tá, tá. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando come. Chegou na hora do segundo tempo, Juninho! E o Robson? Ana jogando, loirinha jogando. Quem é da sexta VIP vai ganha o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tá, tá. Ana jogando, loirinha jogando. Novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou. Juliano! Parabéns novinha, tu ganhou troféu. Já tô, Juliano. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Chegando a vinhetinha já, viu? Chegou do Patrick, volta de tac, é tanto da cor. Ela é linda, ela é. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo. Tá chegando pra pessoa! Tá mandando. Morena. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns, novinha, ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Vai, Júlio. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Arrebentando geral no Magapá, papai. O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela. A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela... Então no segundo tempo do CDC aqui na sexta, Bibi. Próxima sexta-feira tem o lançamento do CD do Mega Sound. Vem por cima, tô ganhando nada. Ela gosta da contra-peça. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela vai por cima, tô... Vem com o Alessandro famoso, mangote de Opala, até no segundo. Bora, Alessandro Mega Sound! Ela flexiona na terra. Próxima sexta-feira promete, garoto. Ela flexiona na terra. Flexiona na terra. Lançamento do CD do 22º Mega Sound. Chapolin, DJ Rafa, The Best e o Trio VIP. Flexiona na terra. Vai! Caralho, mais uma, hein? Hoje vai arrebentar com ela. A tropa tá aí. Hoje vai arrebentar com ela. Ela flexiona na terra. DJ Geleia. Eita, eita, danadinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso. Gosta, e vai pra todas as meninas, tá? É. As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem. Massa o high-tech, meu parceiro também! Solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Amanhã tem DJ Lohan, papá! Aquele ateli e tu energia senti. Desde só não te quero lejos de mim. Sei que não sabes de mim e não te puedo mentir. Lo que dicen en la calle. Se tá na Magapama! E não te voy a negar. Bora, Gabi! Não te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claro e já. Estamos claro. Patatão e Alara, tamo por aí também! Só deixa que eu te agarre, baby. Besos en el cuello pra calmar la sed. Uma temporada, né? Pensando como é. Não le calma nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila. Placata, placata. Como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Las ganas de comerte. Ahora son más fuertes. Quiero tenerte. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Poderoso virtual. Estamos claros y ya. Que visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debo gustar, pero ven, cuéntale parte por parte. Como tenemos sexy, te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. No te voy a negar. Ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar. Libera tudo, libera tudo, libera tudo, né? Eu era uma menina que não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Super DJ. É, tudo muda, tudo muda. Dei a volta por cima, agora não. E as marcantes tá chegando, Pop e Magapá. É, olha aqui do paredão da maior, vamos lá, voltou. Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. De equipe, joga a mãozinha, vai! Sarari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarirom. Pop som! Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô cansada desse papo chato, tão deprê. Eu ligo o dance na boca pra não estressar. Eu vou zoando na balada, te fazer sei lá. Minha ideia de balete, ping-pong. Te quero quando eu quero, fica aqui, vê se não some. Fabrício Multimídia também! Que a Marcela tá no segundo por aí, arrebentando das marcantes. Nildo para a Juninha das comidas típicas, garoto! Que tal, que tal, que tal? Sexta VIP do Macapaba Clube. Te prometo não manchar teu dinheiro, teu amor se te avisa. Te compreenderei. Essa é o Juninho da maior vaga, vai na Robson. Só ficar de vez em quando. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando. Só ficar de vez em quando eu quero viver. Dali, dali, dali, dali, dali. Cheia, vai. Esse meu DJ Geleia toca pra caralho! Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Tá tão difícil aqui sem teu amor. Manhã tem dinheiro, Rô! Deixa o dono já chegar no Jonathan. Mas bate a vontade aqui de te ligar. Saber a resposta se pra mim você vai querer voltar. Tu vai voltar, ele tá chegando, ele tá chegando, tá chegando. Amanhã, amanhã na Prime, ele tá chegando, Lohan. Fala como é que é, garoto. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho, deita no chão, apoia com a mão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta de cabeça pra venta, senta. Sinta, sinta, sinta, sinta, sinta, geleião, Henrique do Paredão. Sexta VIP do Macapaba Clube. Não existe fronteira pra nos segurar. Juninho da Juninho da Juninho, meu abraço pra você, maninho. Fronteira que eu não posso atravessar. E o quê? Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Amanhã o Juninho vai endoidar, né, babá? Fala, Juninho! Se o bicho pegar pra mim, hoje tá, mãe. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua até onde trem. Eu sou maluca. Banda Caras. Cara do sucesso. Sexta VIP do Macapaba Clube. É pressão total. Quem disse adeus quando tudo estava bem? Te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma paixão hoje rolam pelo chão. Do amor que existiu não há nada. Saúde, papai! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração. Eu te amo, mano, velho. Pra fugir de olhares. Jonathan Maninho, Trio VIP, Fabinho, meu mano! Mas veio você me... Ninguém derrota aquele que Deus escolhe pra vencer na vida, viu, Fábio? Você tá junto sempre com o apoio do seu irmão aqui, Maninho. Trio VIP com muito carinho. Mas veio você... Juninho das comidas típicas pra ir doidar! O que é o amor? Tamo indo! Joga a mãozinha, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vem comigo, se também, meu maninho, pra comandar com o Fabinho, já é o Jordão. Eu me entrego ao seu jeito, eu me entrego ao seu amor, com um rosto tão lindo assim. Maninho RD. Você me apaixonou. Abra os olhos, não lhe vi, se sonhei. Foi com o anjo do amor, foi tão bom. Mas foi pena que acabou me demais. Rodrigo VIP de DJs que caíram no gosto da galera. DJ Jonathan, DJ Fábio e DJ Geleia em ação. Tudo estava normal e aí um dia você apareceu. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Próxima sexta-feira tem CD do Mega Sound. Se isso fosse acontecer, mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Pra quê? Tu larga tudo, será meu! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Tá pressão! Eu referência em Melody! Aí, geleia, já me sobe um calor. Eu adoro quando toca em mim. Oh, yeah. faz sorrir. Seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. As comidas típicas, amanhã, cadê o rosto? Segurei minha mão, meu amor. Amor, papai, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Xereto da equipe Super Mala também ganhou mais de 20 concursos em Macapá. Segue o baile, segue o líder, né? Amanhã tem DJ Lohan na Prime. Fruto da pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, pelda, tudo isso ainda passa, você vai se arrepender. Vou curtir o badalaço, ele vai fazer eu te esquecer. Chega, comandante! Dia 2, agosto tá chegando, papai! Vai ser rolo! Popiço! Chega, Machorada! Paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, parceiro Robson tá na parada, beijão.